podcast do portal da Luta Livre.com. O seu magazine da Luta Livre. Seja bem-vindo ao podcast do portal da Luta Livre. Eu sou Marcos Amaral. Eu sou Igor Lopes. E eu sou Matheus Rodrigues. É o Matheus Rodrigues. Né? Matheus Ornelas, né? É Matheus Ornelas, começando bem o nosso novo podcast. E é o seguinte, o pessoal deve estar estranhando, porque nós éramos da www.brasil.com. Se você estiver acessando www.brasil.com, você vai reparar que você está agora no portal da Luta Livre, e isso daí é uma das nossas primeiras mudanças. O que aconteceu foi que, já que a WWE saiu do SBT, né, por ordem do Ministério Público e tal, a gente decidiu começar um novo rumo e cobrir outras federações também que merecem o seu prestígio, não é verdade? Tá todo mundo dormindo aí, né? Não, eu tô aqui ainda, tá tudo bem. E é isso aí, a gente resolveu ampliar ao invés de parar, né? A gente vai melhorar pra que esse pessoal, tipo, a gente não mostra que, tipo, a gente teve sempre muito acesso dos fãs, o pessoal sempre entrando em contato, então não tinha por que a gente parar, a gente tinha realmente era melhorar o trabalho. É. Justamente, e até por sugestões, comentários e pedidos, a gente vai estar cobrindo diversas federações, não só a WWE. Vamos estar puxando um pouquinho do cenário nacional também. E toda ajuda que a gente puder ter, você que está ligado do mundo da luta do México, Japão e coisa do tipo, se você puder estar ajudando a gente agradece. É, e outra coisa que a gente também, além de estar mudando todo o sistema do site, tá, a gente mudou também o podcast. Agora a gente transformou, vamos dizer assim, numa conversa mais amigável, né? Então, você não repare se aparecerem alguns erros aqui, como no começo, porque agora a gente não vai meditar, não. Se vocês dois aí, Matheus e Igor, errarem, vocês se ferraram, tá bom? Se tá bom, senhor prefeito, você também vai errar. Ah, sei. Não, eu não erro, hein? Se você errar, ele não erra. Também espertinho. Então, e antes da gente continuar, por favor, ô Marcos, foi uma coisa que me falaram outro dia quando a gente estava conversando com algumas pessoas que já acessam o site, acessavam o site, e conversaram que, enfim, falaram, comentaram isso, e eu tenho que realmente. Eu avisei que a gente ia voltar com o podcast logo que o portal da Luta Livre saiu, né? E me falaram isso aqui que eu concordo, então, peraí, um minutinho. Finally, we have come back to the podcast! Que horrível! Que horrível! Eu ia mandar pras cachorras parar de latir, mas deixa isso que foi latindo. Legal. O Matheus agora com uma fala de The Rock e o cachorro latindo ao fundo, né? Peraí, só um minutinho. Ai, meu Deus, já começou bem. Bom, uma coisa. Só um minutinho. Tá certo. Enquanto você vai aí, uma coisa que eu queria deixar claro antes da gente começar. Muita gente tem mandado e-mail agora pra gente no portal da Luta Livre e tal, pra perguntar por que o SBT saiu do ar, ou aliás, a WWE saiu do ar no SBT, quando volta, o que que tá acontecendo. E tipo, gente, a gente também é fã que nem vocês, entendeu? A gente também é fã, não, é o primeiro erro, hein? A gente. Não, tá certo, ó, pior. A gente é fã que nem vocês, entendeu? E nós somos fãs, né? É melhor, mais bonito. Nós somos fãs que nem vocês e não sabemos também, assim, muitos detalhes. O que a gente sabe foi que a WWE saiu por ordem do Ministério Público, que achou que o programa estava muito violento e tal, não sei o quê, e pediu para que o SBT transmitisse às 8 da noite, era isso, né? Exato. Às 8 da noite. Então, 8 da noite. Só que o SBT não quis. E aí, então, tipo, saiu do ar, tal, a gente respeita a decisão do SBT, deve ter seus motivos, então, mas a WWE, como diz a Edelman, que é a Relações Públicas dela aqui no Brasil, tá dizendo que tem outras emissoras aí negociando, não é isso? Igor? Parece que tem outras emissoras interessadas em estar trazendo o show, né? Fica um pouco no ar, porque não dá nem pra estar fazendo especulação de qual rede seria, porque a mais próxima que poderia estar trazendo seria a Rede Globo, que eu acredito que não está interessada num tipo de show desses, né? Não, acho que não. Não faz perfil da Rede Globo, não. Vamos deixar isso daí, por enquanto, nas mãos aí do pessoal da WWE e da Bacchus International, que está, desculpe, está aí fazendo essas negociações para ver se volta aí, mas enquanto isso, pessoal, essa é a única informação que a gente tem. Até porque o pessoal não lê direito e manda e-mail pra gente, acha que a gente é da WWE, né? Então, a gente já ouve muita, a gente já lê muita coisa aqui, tipo, e aí, Jarbas, como é que tá? Vocês não vão trazer, não? E, pô, a gente não tem nada a ver ainda com o peixe aqui, né? É, a gente é só fã, então, mas deixamos já uma explicação aí pra vocês, né? Nós somos só fãs. Nós somos só fãs, né? O Matheus, você tá com o microfone longe aí, hein? Não tô. Vocês estão ouvindo mal. Eu que tô surdo. Só comentar também que, enfim, que foi importante destacar que não foi exatamente uma decisão assim, o SBT cismou um dia, pelo que a gente está sendo informado pela internet, pelos outros lugares aí, não foi apenas uma decisão do SBT, mas que teve a questão do Ministério Público, que influenciou bastante aí, né? Afinal, o Ministério Público tem que não tem mais nada. Né, tipo, tem que cuidar desse tipo de coisa mesmo, e, enfim, né, não tem mais nada importante além de fazer esse tipo de coisa. Então é importante citar isso, que também não foi uma decisão unilateral, que eu já li aí na internet, que o pessoal, mas o programa estava dando ibope, como é que eles podem ter tirado, tal, não sei o que, não sei o que lá. Tem esse caso, que é uma questão um pouco mais complicada do que simplesmente o pessoal da SBT ter tirado do ar, assim, acho que é importante falar isso. E eu também até ouvi fãs xingando e criticando que o Silvio Santos acabou se equivocando de tirar a WWE do ar, não custava nada mudar o horário. Só que acontece assim, eu não sou nenhum expert em televisão, em mídia, nem nada, mas o Silvio Santos, ele ganha com as coisas que ele faz, e ele não vai simplesmente mudar o horário dele por causa de nós fãs. Ele colocou isso porque estava dando dinheiro. Se o Ministério Público não quer, ele não quer mais, ele descarta e acabou. A gente não vai ser a gente que vai mudar isso, o movimento do Silvio Santos. Não, porque eu penso assim, nós fãs assim, da comunidade, da internet e tal, em Orkuts, em sites e tudo mais, nós não chegamos a um ponto de audiência. Entendeu? O programa não é feito só pra gente. Se fosse feito só pra gente, a gente tava perdido, porque ele não iria nunca ao ar. O programa é feito pra toda a população, entendeu? Pra todo mundo. Eu conheci já muita gente que acompanhou a WWE no SBT e tal, e sequer sabia do portal da Luta Livre, ou da www.brasil.com, ou das comunidades que estão aí no Orkut, e outros blogs e sites também, que estão aí muito reconhecidos. São muitas pessoas envolvidas. Nós fãs, se você for ver pela nossa comunidade maior, a mais ativa, que é a WWE Brasil, estamos em torno de quê? 4 mil, né? Isso, 4.500, mais ou menos. Então, isso não dá um ponto de audiência, entendeu? Então, o SBT tem que pensar também, não só na gente, entendeu? Que somos a minoria, mas a gente somos é de doer, hein, cara? O que temos que dizer a verdade, assim, é que tudo rola em torno de cifra. Se a cifra tá alta, tá passando. Se a cifra caiu, pode esquecer que não vai mais passar. A gente vai ter que voltar a assistir na internet. Mas enquanto isso, pra isso que a gente tá aqui, né? Até o pessoal que quiser assistir os programas, clicando em vídeos, tem como acessar lá e ver e tal, e toda essa coisa aí. Por falar em shows, eu queria citar uma coisa que, olha, eu me surpreendi, entendeu? Porque eu não esperava isso aqui em terras brasileiras. No sábado, dia 5 de abril, né? Eu, Matheus, Igor, nós fomos num show da equipe Supercat, do Bob Léo, que é uma equipe que faz parte também da BWF, né? Que, pra quem não sabe aí, é uma integração. A BWF é uma integração de várias federações de luta livre, federações que estão aqui no Brasil, né? Não todas, mas uma grande maioria. Temos aí umas 8, 9 federações que estão junto com a BWF. E, cara, aquele show lotou. Ficou gente pro lado de fora, gente que queria entrar. O ingresso era 1 quilo de alimento. O Supercat conseguiu arrecadar 4,5 toneladas. Bicho, eu vou te falar uma coisa, eu me surpreendi com aquilo. Eu particularmente, eu já tô um tempinho já acompanhando a BWF, né? Vou bastante a shows e eu falo. Sair de público de no máximo 100 pessoas para entrar numa arena para assistir um show com mais de 1000 pessoas, realmente foi até meio ensurdecedor dentro do local. Foi realmente uma coisa jamais esperada. Eu nunca pensei que eu ia ver um show assim. É verdade. E uma coisa assim que a gente tem que destacar bastante esse show em Peruíbe, Peruíbe pra quem não sabe aí, quem não tá em São Paulo e tal, é a Baixada Santista aqui de São Paulo, a região do litoral, né? E lá no litoral, a luta livre tem muito mais reconhecimento do que aqui. Aqui em São Paulo, quando a gente tem show, a gente não chega a esse número de... dificilmente atinge mais de 100 pessoas. É. Deixa eu te interromper aqui, vou aproveitar para falar uma coisinha. A gente tá, enfim, a gente está sendo ouvido por várias pessoas, vários fãs. Sabe que tem muito fã que é fora, né? A gente vê quando recebe e-mail ali no site mesmo. Gente do Rio. Oi. Você tá com alguma coisa aberta aí que tua voz tá picotando pra caramba aí, hein? Não, agora melhorou. Não sei não, vai falando aí, vamos ver. Se o pessoal entender, beleza. Não, beleza. É essa porcaria dessa chaleira que eu tenho aqui em casa, enfim. Não, eu tava falando que é o seguinte, a gente já tá aí com o site há algum tempo, a gente já recebeu muito e-mail do Rio, não foi, Marcos? Sim. Rio, e-mail do Sul, e-mail do Nordeste, já apareceu coisa pra gente aqui, perguntando e tal, não sei o quê. Mas, assim, tem uma boa parte dos fãs que são aqui de São Paulo, né, ô Marcos? Exato. Muita gente que contacta a gente que são de São Paulo. E é difícil, assim, a gente tem, tipo, camaradas que apareceram já, conhecidos nossos, do site, ou das comunidades que a gente já conversou, que apareceram, a gente teve o prazer de encontrar pessoalmente, inclusive um abraço pra eles, o Daniel, né? O Daniel, não foi? Daniel. A gente tem, Daniel, Luquinhas, Lucas Wesley. E tal, mas essas pessoas eu não sei, assim, tipo, a gente não sei se elas vão entrar em contato com a gente ou se a gente não viu elas nesses shows, né, cara? Seria uma coisa que eu fico muito em dúvida, assim, com a galera. Por que essa galera não aparece nessas apresentações, assim? Não, mas é assim, né? Se refere mais ou menos a uma apresentação de Peruíbe ou o quê? Porque aí tem o fator da distância, né? Não, Peruíbe sim, mas a gente, por exemplo, eu já fui em apresentações aqui em São Paulo, né? Uhum. Que, tipo, a gente, como eu falei, eu tive o Daniel, que o Daniel nem é de São Paulo, né? E teve lá e tudo mais, com o filho dele, foi muito legal, a gente conheceu ele, o próprio Luquinhas e tal, mas cadê os outros fãs, sabe? Tipo, eu fico sempre me perguntando isso, assim, cadê o resto do pessoal? Isso é até uma coisinha que eu queria até tá puxando um pouquinho o tapete para tirar um pouquinho da moral do que vem acontecendo aqui no Brasil. Eu já fiz muitas reuniões, já chamei várias vezes em comunidades, tanto para encontros como para em eventos, e realmente é deprimente, é muito, como se diz, eu fico muito chateado de ver que tem muito fã da gente que agita, fala, não, que eu vou, que eu faço, que eu aconteço. Nunca passou de 5 pessoas, no máximo, de internet que eu converso, que nós conhecemos, que acessa nosso site, que foi um show. É incrível uma coisa dessa. É 20, 30 nego confirmando, se aparece 5 é muito. Realmente fica aí um desabafo que, assim, eu já desisti, eu por mim não convoco mais ninguém. A equipe BWF tem os seus meios de convidar, a gente vai estar ajudando no portal da Luta Livre, mas eu particularmente, Igor, não convido mais ninguém, me desculpe. Tá manhento, né? Tá manhento, Igor. O Igor eu até entendo assim um pouco, porque eu lembro da última vez que ele marcou um encontro e foi eu e mais um amigo dele, com as nossas respectivas esposas, né? Então, tipo, foi uma coisa meio chata, né? Porque não rendeu aquele público que a gente esperava, né? Mas é questão, eu acho que é uma questão de uma divulgação mais ampla, né? A gente tá comentando aqui, deixa eu falar, porque fui eu que puxei o assunto também. Não é esporro pra ninguém, ninguém tá cobrando aqui. Tipo, é lógico, a participação, quando a gente vai, quando a gente tem alguém num show da BWF, que é, ou enfim, de uma apresentação de luta livre aqui em São Paulo, ou em outro lugar que seja, é lógico, a pessoa tem que ir lá porque ela tá afim de ver aquilo ali e tudo mais. Mas é porque eu não entendo, assim, o show não me agrada, tudo bem, uma ideia, sabe, eu compreendo isso, eu posso entender isso. Agora, eu não entendo o cara que é fã e tal, que tem uma oportunidade de ir e não vai, assim, tipo, uma ou duas vezes, mas por que nunca foi, sabe? Legal, cara, vamos conhecer, vamos, sabe, tipo, de repente não é o que você vai gostar, não, a gente, sabe, não tem uma... Aqui no Brasil a gente sabe que não tem uma produção maravilhosa ainda, a gente está, né, ainda um pouco menos que isso, por causa justamente da dificuldade de obter público, né? Mas é uma coisa divertida, afinal de contas é luta livre, né, cara? Então por que, que as pessoas não aparecem, sabe? Eu acho... Eu não falo nenhuma convocação, mas eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, que são aqui de São Paulo, onde a gente sabe que tem a maioria dos shows, ou mesmo que seja do... que são do litoral aqui de São Paulo, que a gente tem a equipe do Bob Bell, a gente tem shows do Homem Montanha lá em Taubaté. Entendeu? Então, eu acho que... Se você é fã, cara, tá sabendo de alguma coisa, a gente tá aqui, a gente vai estar sempre noticiando no Portal da Luta Livre, tem o site das respectivas federações da BWF, tá divulgando sempre também. Apareça, cara, uma vez, assim, pra conhecer, pra ver o que é, tipo, pra você tá ali, sabe, a menos de um metro de uma pessoa, tipo, de uma luta de luta livre, cara, é legal, é bacana. É assim, uma coisa até meio pessoal que eu diria... Pô, quando eu entrei pra BWF, eu pensava, cara, tô entrando pra WWE brasileira. E, meu, nós não chegamos ao pé deles. É até meio estranho estar falando uma coisa dessa. Só que quando você vê uma coisa bem feita, e uma coisa feita por amor, em vista da WWE, que é super, extremamente produzida, mas que a gente vê que só tá envolvido por dinheiro ali, é uma coisa que muda completamente. A gente vê, porra, ajuda a montar ringue, ajuda o lutador a fazer isso, ajuda o lutador a fazer aquilo. Quando vai ver, é satisfatório, é uma apresentação legal. Você não vai ver um ídolo seu, você não vai ver uma super produção, mas você vai ver uma luta, que é uma coisa que já mexe com... Eu vou te falar uma coisa, ô Igor, e tem mais, eu não sei se você lembra, a primeira vez que eu vi uma luta, assim, eu vi um powerbomb que deram, foi um sit-down powerbomb, foi o vira-lata que executou, se eu não me engano. Cara, aquilo ao vivo na sua frente, sabe, é uma coisa de maluco, assim. Se você acha a luta livre impressionante na televisão, você precisa assistir ao vivo, sabe, tipo, pra você ver o que realmente é o impacto daqueles movimentos. Você, sabe, não vai querer. Eu lembro que o Marcos tava falando comigo de futebol, eu transfiro isso pra luta livre, né, o Marcos, a gente tava conversando outro dia. Falou, pô, se você não gosta, tipo, de futebol, você tem que ir num estádio pra sentir a emoção, assim, né, cara? É verdade, eu falei isso daí, que eu sou São Paulino, mas nunca fui muito praticante, né? E até um dia que um amigo meu me levou no estádio do Morumbi. Rapaz, olha... A coisa muda de face completamente, né? É que nem Luta Livre Nacional. Eu tinha uma opinião que a Luta Livre Nacional não iria a lado nenhum, tal, e... Sabe, porque ela sempre foi vinculada a más administrações, podemos dizer assim, né? Das gerações aí que foram rolando aí pela história da luta livre nacional mesmo, né? E até o dia que eu fui num show. A produção não é grandiosa? Não é, porque o Brasil tem dificuldades em justamente por causa desses períodos negros aí que nós tivemos, tem dificuldades em conseguir um patrocínio para fazer um evento... Sabe, com a estrutura que queria. Mas, mesmo não tendo essa estrutura, olha, o show foi muito bacana pra mim. E aí, a partir daí, eu comecei a ver a luta livre contra os olhos. É, até justamente assim, uma coisa que sempre me perguntam quanto à estrutura do show, patrocinadores e tudo mais. A gente tem que entender o seguinte, empresas grandes como WWE, TNA e tudo mais, eles têm investidores. Não é um cara que vai dar um dinheirinho lá, foi legal, o show foi e acabou. Não, eles são investidores, são caras que estão ali pagando firme, estão investindo no trabalho. A gente no Brasil, infelizmente, ainda tem que se expor a como se diz, pegar patrocínio, ajuda de comércios e tudo mais da região para estar fazendo show. Então não adianta a gente querer fazer um super espetáculo, sendo que a gente nem sabe o que a gente vai ter disponível. Exato. Então fica complicado. Tem muito fã que me pergunta, ah, e aí como é que tá a negociação com patrocinadores e tudo mais. Patrocinador não tem negociação. Se eu tiver R$800 e eu quiser patrocinar, eu dou meus R$800 e acabou. Aquilo não vai me tornar lucro nenhum. Se eu vou investir, eu vou dar R$30 mil por mês e a empresa vai dar lucro e vai chamar atenção para a minha empresa, é totalmente diferente, que é o que nós não temos aqui ainda. Exato. A WWE tem ações na Bolsa de Nova York, entendeu? Então, qualquer indivíduo que mora em Nova York ou que mora nos Estados Unidos e quer, sei lá, comprar ações da WWE, entendeu? Ele pode, entendeu? Eu acho que até aqui, eu não manjo muito desse mercado de ações, mas sim, acho que... Sim, pode sim. Então, ó, se eu quiser, eu vou amanhã na Bovespa e compro um real da WWE. JWE, entendeu? E pronto, sou um investidor. Então, não, você não compra o real, não, porque as ações deles são cotadas em 6 dólares. Isso é bem razoável, viu, pra mercado de ação, inclusive. Caramba, são, hein? Tá bom. Um adendo. Pô, informações econômicas aqui. Só um adendo, temos pessoas super bem informadas no nosso grupo, tá? Se você não entende o que o Matheus está falando, estuda, que ele estudou bastante, ele sabe do que está falando. Pode continuar, Marcos. Aquele negócio que eu estava falando. O Igor não sabe nem o que é adendo, bicho. Sei sim, é quando você... Ah, tá, tudo bem, prossiga o assunto. Ah, moleque, não falei? Não, é o que eu te falei uma vez, né, Marcos. A gente, qualquer coisa aí, a gente não souber do assunto, a gente fala com convicção que o pessoal acredita, né? Justamente, exato. Fala com convicção e com palavras bonitas. Faz uma coisa bem majestosa, bem com bastante magnitude, que a pessoa até pensa que você tá falando sério. Pois é, né, Igor, você que é um cara, assim... Esse cavalo, tá cheio, como eu te tô falando... Cara... Sei que é um poliglota. Isso aí. Não, mas é aquilo. Voltando, cara, ao programa. Então, a gente tem dois aí a gente tem dois cenários totalmente diferentes. Que é a luta livre mundial em geral, em todos os países aí que ela é sucesso. Porra, Estados Unidos, Japão, México. Temos ainda alguns países na Europa também que estão se desenvolvendo bastante no quesito aí de luta livre. E temos o cenário brasileiro que, sabe, o Brasil é o país do futebol, entendeu? Então, hoje em dia, aqui tudo que não é futebol não tá dando muito certo como antes. Temos muitos esportes aqui que não são conhecidos. É justamente a questão da comercialização, né? Futebol é uma coisa que virou comercial, deu lucro, tá valendo. Por exemplo, a gente chega a ter relatos, né, da comparação da época de Ted Boy Marino, uma época que alguns de nós não se lembram, alguns lembram, eu particularmente só conheço coisas escritas, não cheguei a presenciar nenhuma luta, mas tem relatos que dizem que Ted Boy Marino era comparado, equivalado ao Pelé. Ele era equivalente. Exatamente, ao Pelé. Equivalente ao Pelé, você imagina. Bom português. Quem que coloca hoje um lutador de luta livre ao lado de um Robinho, que não é lá grande coisa assim, ao meu ponto de vista, mas é o maior do mundo, como dizem. Sacada. Ninguém faz uma comparação dessa. Não, mas é aquilo, naquela época, o pessoal até que não sabe e tal, eu também não vivi nessa época, eu tenho 21 anos, entendeu? Então, essa época eu não peguei. Mas esses programas de luta livre, na época chamados Telecat, né? Eles concorriam ali pau a pau com os jogos de campeonato brasileiro. Os lutadores, eles tinham um salário fixo, tinham plano de saúde, alimentação e tudo mais. Ou seja, os era caras, um emprego, né? Viviam disso. Era um emprego e um emprego muito bem remunerado. Eles eram artistas, entendeu? Tanto que o Ted Boy Marino, pra quem não sabe, ele foi dos Trapalhões. A primeira formação dos Trapalhões. Exato, que era Ted Boy Marino, Didi, né? O Vanderlei Cardoso, que hoje é um cantor que caiu no ostracismo, né? Sacanagem, mas beleza. E um outro rapaz que eu não me lembro aí o nome. E depois... Que caiu mais no ostracismo ainda. Caiu ainda mais, porque se eu não consigo lembrar o nome... Já nem lembro. Não, sem contar também que Ted Boy Marino também estreou em filmes, até o filme 2 na Lona, ainda na época era preto e branco. É coisa que não se imagina hoje no cenário nacional. Tinha grandes personagens, grandes federações, até as pessoas tinham brigas na rua, tipo o que o Big Brother é falado hoje, vamos citar assim, um ponto alto, que é uma porcaria, mas é um ponto alto, infelizmente, na sociedade. O que o Big Brother é comentado era o que a luta livre era comentado. Exato. Ele tinha essa. Era conversa de mesa de bar, né? Justamente. Enquanto a gente tinha nego falando do time que não tava mal, a gente tinha falando de intriga. Da mordida que o Aquiles deu na testa do Ted Boy, coisas do tipo. Ou do tá louco, mano, esse negócio de mordida, cara. Esse negócio de mordida. Eu fico indignado. O Marcos fica arrepiado. Não, uma curiosidade, pra quem não sabe. Porque tem gente que pergunta pra mim por e-mail: ah, a luta livre é mentira, não sei o que. Não, a luta livre é uma arte de representação. Né? Só que esses lances de sangue e tudo mais, o pessoal pode reparar, todo lutador, a maioria do sangue assim que o lutador tem é pela testa, né? E o que que acontece? Pra sangrar, você se corta. Isso não é uma às vezes, né, Marcos? Não, então, é aí que eu vou chegar, né? Você se corta, e lógico, não é que eu vou falar isso e você vai sair se cortando e falando: olha, mamãe, eu sou um lutador, entendeu? Isso justamente requer uma prática. Crianças, Programa é direcionado para maiores de 14 anos. Se você tem menos que isso, saiba aqui agora. É, não faça isso nem em casa nem na escola, tá? Já vamos deixar isso bem claro. Então, só que o que, que acontece? Porque, não, até porque a testa tem veias, tal, que você, meu, você não pode cortar em qualquer lugar. Eu aprendi isso da pior forma possível. Ah, boa, garoto. Esse era um garoto que aprendeu a se cortar com menos de 12 anos. Ouça um relato dele. Não, não. Aí o que, que acontece? Então, geralmente, quando você vai sangrar, você se corta e tal, e aí escorre o sangue e tal, não sei o quê. Mas o Aquiles, aquele sacana, as mordidas na testa que sangrava, nego não se cortava, não. O sacana cortava a testa de nego com o dente. Ele pegava o cara, tipo, ah, o que, que você vai fazer? Eu vou te morder até sair sangue, entendeu? Uma coisa muito simpática, uma né? Uma coisa você... muito simpática. Imagina assim, não, eu tô treinando e tal, chega lá, vamos supor, eu treino, um dia eu vou pra televisão, aí chega um cara, ó, então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu, enquanto você vira pra plateia, eu te pego distraído e te mordo a cabeça até sair sangue. Sente que você vai morder. Tipo, é uma coisa muito saudável, cê, né? Você não vai morder minha cabeça, meu irmão. Você, olha, vai morder uma fruta, sei lá. Só mas... que, Marcos, é questão de que você vê que o Aquiles, ele não era muito só o personagem de um louco. Ele tinha algum tipo de problema, porque não é possível. O cara, ele era uma pessoa bruta. Ele pegava a pessoa, você queira ou não, ele ia te morder. Independente disso. Olha, minha sorte que aquele já... Tinha hora que fugia da encenação e ia pra essa parte de realmente agressão, que é coisa que acontece muito, não só aqui, mas como na luta de redor do mundo também, que tem rinhas e lutadores que acabam brigando de verdade, né? Não, vou falar aqui que o Aquiles é sempre muito comentado, pra não acharem que, né, porque o Igor falou agora, o pessoal tá pra achar que o Aquiles era um maluco completo. Não, calma. Não, que isso, o Aquiles é um dos maiores nomes da luta livre nacional. Ele é citado em praticamente... Não, ele é citado em praticamente todo... Se você perguntar para a maioria dos lutadores nacionais, assim, qual foi a sua maior luta, você pode ter certeza que a maioria vai citar alguma com Aquiles, que, enfim... Exato. Né, gente? O cara é absurdo, assim, mas, né, o cara que mordia só testa. Se você quer brincar com Aquiles e ter... Se você quer brincar com Aquiles e ter uma luta esplendosa, fique ciente que você vai ter sua testa mordida. Ou use capacete, né, que... Não, é capaz de ele abrir o teu... Nada que ele não arranque. É, não tem escapatória, Marcos, fica quieto. Não tenta fugir, que se ele te pegar, você tá lascado. Tá certo. Sorte que ele já não tá mais lutando, né, então... Mas se ele te encontra pela rua, te dá uma mordida na testa, viu? Não liga não. Justamente pelos comentários que surgiram hoje, né? É, espero que ele não ouça esse podcast. Aqueles, um abraço pra você, mas nada pessoal. Não morda minha testa, porque... Isso deve doer barbaridade, cara. Viram? Esse era o marmanjo que estava falando pra gente não errar que ele ia cortar. Eu quero ver se ele vai cortar isso daí. Não vou cortar, não. Que isso. Não, sabe, aqui é tudo na íntegra. Mas voltando justamente a esse lance de personagens, então a gente teve o Ted Boy Marino, tivemos o Aquiles também, que é um lutador também que é muito mencionado, entendeu? Grande rival de Ted Boy Marino. Grande rival Ted Boy Marino. Temos o Fantomas, o Justiceiro Mascarado. Uma lenda absoluta. Também é uma grande lenda. Muitas pessoas que eu conversei assim, que viveram essa época. Eu lembro que a última conversa que eu tive foi com o meu ex-chefe. Ele tava falando sobre luta livre, quando eu falei pra ele que eu ia começar a treinar e tal, né? E ele falou, o primeiro personagem que ele me falou foi do Fantomas. Que era uma coisa que nego via entrar na arena e ficava maluco, entendeu? Porque era um cara que ninguém nunca fez cair, entendeu? Então era tipo, era uma dos melhores personagens, sabe, que a gente teve aqui na história da luta livre. É, e assim, até é importante ressaltar que eu sou um dos muitos, acredito, que conheceram a luta livre através de jogos, de vídeos de luta internacional, no caso. Mas assim, você vê uma luta nacional, você vê que na época desses caras era um espetáculo tão grandioso que realmente, se você fala de qualquer coisa relacionada à luta livre antiga, os primeiros personagens que vão vir são esses, porque eles eram o show. Eram os caras que entravam para destruir tudo. O Fantomas era como se fosse um Undertaker entrando para acabar com todo mundo. Não, faça o seguinte, vá até a sua avó agora, deu uma pausa nesse podcast, pergunte da luta livre. Ela vai te falar ou Fantomas ou Ted Boy Marino. É ou Aquiles, né? Ótima pergunta de lutador, porque normalmente as vovós costumam relatar bastante. Ela vai querer te contar todas as trajetórias de luta e você vai perder o nosso podcast. É, exato. Mas é bom que o pause tá sempre aí, né? Então tudo bem. Uma coisa que é importante ressaltar também é. Eu me esqueci, vai, Matheus. O que você se esqueceu, eu cara? Eu esqueci o que ia falar. Você se esqueceu do que era importante... Poxa, era importante ressaltar, cara. Era importante ressaltar... Não, exato, agora eu me lembrei. Tem nego que assiste essas lutas antigas. Tem luta do Fantomas no YouTube e tal, não sei o que. O pessoal, se procurar aí por Fantomas, eles acham uma luta dos anos 80. E tem nego que fala, não, porque a luta livre naquela época era tosca. Os movimentos eram mal feitos, não sei o que, não sei o que lá. Bicho, pega uma luta... do começo da WWF e dá uma olhada, cara. Pega uma luta do Hulk Hogan. Pega uma luta do Hulk Hogan. Pode pegar até a atual, tá? Pega do Jim Duggan. Pega do Jim Duggan também. Putz, é legal. É verdade, entendeu? São lutadores. É aquilo. Eles são lutadores já antigos, entendeu? Que eu acho que a maioria dos lutadores antigos lá nos Estados Unidos seguiram muito essa tradição da luta livre que eles começaram, né? Na época dos anos 80, nos 70, nos 60 até, né? Eles começaram lá tal e seguiram o mesmo estilo, eles não evoluíram, entendeu? Aqui a gente tem também lutadores que não evoluíram, temos, entendeu? Como temos também muitos lutadores que foram aprendendo com o tempo, conforme o tempo foi passando, foram se atualizando, entendeu? E justamente. Hoje a gente não tem aquele espetáculo no quesito luta e no quesito produção, justamente por causa desse atraso que a gente tem, não porque quer, mas justamente por causa dessa dificuldade que a gente tem de implementar. Cultural, no caso, né? Oi? Seria, no caso, uma relação de um atraso cultural. A gente travou no futebol com tanta coisa maravilhosa que tem pelo mundo, a gente travou em 11 negros correndo atrás de uma bola e ficamos nisso, infelizmente. Não, então, não só na luta livre. Aquilo, uma vez eu comentei quando a gente estava numa reunião, quem conhecia a seleção brasileira de beisebol? São muito poucas as pessoas que conhecem. Porque o beisebol aqui no Brasil não tem. Então muitos conheceram o quê? A seleção de softball nos Jogos Pan-Americanos, né? Porque só tinha Japagata, né? Aí é sacanagem. Não precisa de muito. Não precisa ir tão longe, não. Quer ver? Marcos. É. 3 jogadores da seleção brasileira de basquete. Rapaz. Tempo esgotado. Não tem, não dá, cara. A gente não tá acostumado porque esses esportes não estão aparecendo. Eu só consigo lembrar de 2 que não jogam mais. Entendeu? Olha só. Seleção de vôlei. Exato. A gente vai ter gente que vai lembrar aí, mas enfim. Vai. Só, fora o futebol, que é amplamente coberto pela televisão, a gente não tem uma tendência a. Na mídia, né? Na mídia aberta. Uhum. Né, da televisão aberta a cobrir outras coisas. Exato. Atualmente. Até você citando esse lance da seleção de basquete, que eu tava falando que eu lembrava de 2, isso até serve como curiosidade. O primeiro que eu ia lembrar, logicamente, é Oscar Schmidt, né? Que não tem um brasileiro que não conheça. E o segundo é justamente o Paulão, que é nada mais nada menos que o Giant Silva. Giant Silva, que foi lutador de luta livre. Foi pro Japão, fez luta contra o Great Khali. Tem no YouTube até. Na época o Great Khali se chamava Giant Singh, né? Justamente, inclusive até quando eles estiveram por aqui, eu tive a oportunidade de conversar com o Great Khali. Ele até perguntou do Giant Silva se ele estava com a gente na BWF. Exato, né? O Giant Silva tá aqui no Brasil, se não me engano, já, né? Porque ele teve uma carreira, ele foi depois pro Pride, se não me engano, não foi? Ou foi pro UFC? Ele foi pra alguma coisa de Vale Tudo. Ele entrou pro Vale Tudo depois e começou. Ou MMA, né? Agora estão chamando de MMA, né? Agora no geral é MMA, né? E ele começou. Inclusive até já luta do filho dele lutando. Ele começou. É tão bizarro quanto o pai. Ele começou na seleção de basquete. Filho dele também é grande? Tem 1,98m, se eu não me engano. 100 e poucos quilos. Rapaz. Mesma cara. Caramba. É grandinho. Pois é, e é uma coisa que a gente tem que sempre valorizar. A gente tem o Cafu, que tá treinando agora na Florida Championship Wrestling, que é um território de desenvolvimento. FCW, né? A FCW, isso. Que é um território de desenvolvimento, que é o quê? É uma escola da WWE, onde muitas pessoas que vão pra lá, ou vão pagando tal pra ter o curso e tal, e podem vir a ser contratadas pela WWE, se mostrar um bom desempenho, ou... pessoas que, no caso do Cafu, como no caso dele, foram convidadas a treinar lá e se desenvolver para, quem sabe, ir para a WWE. E é um justamente até um comentário assim um pouco extra oficial, que ficou aquela dúvida quando falaram do Cafu, fizeram piadinhas com o lateral direito da seleção, fizeram vários comentários que esse Cafu realmente ele não é conhecido, mas eu tive conversando com o pessoal de dentro da WWF, especificamente o Bob Jr., nosso diretor técnico, e ele me falou desse Cafu, ele já fizeram treinamentos, tudo, disse que o Cafu é bom, que o Brasil está bem representado, é só a WWE saber aproveitar. Não, é exato, e fora isso a gente tem também a Bia, né? A Bia que é uma lutadora brasileira e foi pra CZW, entendeu? Bianca, não é isso? A Bianca, exato, a Bia. É. Ela foi pra CZW, tem vídeo dela no... Se você tiver aí em casa, meu amiguinho, minha amiguinha, como diz o Bob Léo, né? Se você tiver aí em casa, o jogo Backyard Wrestling 2, é o Here Comes the Pain, não é? There Goes the Neighborhood. É, There Goes the Neighborhood. Eu confundo com o SmackDown. Então, se você tiver aí o Backyard Wrestling 2, você dá uma olhada aí nos vídeos, acho que é o clipe... É o clipe 1, é o clipe 2 na galeria não, de não, vídeos. Não precisa se preocupar, pode entrar na comunidade da BWF que eu vou estar postando esse vídeo lá em alguns minutos. Exato. Ou se o Marcos não for muito... Não for muito... Tem isso no YouTube, Marcos? Tem. No YouTube a gente vai colocar aí nos links do vamos pôr no Portal da Luta Livre, gente. A partir de amanhã vai estar no Portal da Luta Livre pra você na íntegra ver a Bia voando. Não. É uma garotinha de roupa preta e laranja dando um copo nos marmanjões, é a Bia, brasileira, né? Exato, a partir do momento que você está ouvindo esse podcast, aí embaixo tem um link, tem a seção de links aí, né, que sobre o que a gente mencionou nesse podcast e tal, para vídeos e tudo mais, então você pode acessar aí e dar uma olhada no vídeo. Ela faz uma participação lá, ela foi da CZW, entendeu? E é uma federação que muita gente não conhece, mas uma federação que é muito pro lado hardcore, né? Sim. A gente tem visto aí vídeos no YouTube de lesões até feias, graves, de lutadores aí que foram se meter com lâmpadas fluorescentes e aquelas coisas. É coisa fora do normal. Eu mesmo não aprecio muito. São combates, tem que ter muita, como se diz, muito sangue frio pra estar fazendo. Mas eu não me arriscaria. Eu, sinceramente, eu falo, sou um bundão, eu não ia atrás disso. Não, é, você tem que ter. É aquilo, cara. É como você diz, sangue frio total pra fazer uma coisa dessas. E ela dava muita porrada em marmanjo lá, hein? Isso daí que é uma coisa que a gente tem que ressaltar também. Ela teve cotada até pra participar da WWE, né? Isso chegou a ser cogitada. É, na verdade, o que aconteceu, ela chegou a fazer os testes da WWE, eu conversei com ela sobre esse assunto numa apresentação que eu tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, e ela me disse que ela treinou com um cara loiro, cujo nome ela não lembrava, que provavelmente foi o Al Snow. Uhum. Que faz a parte de seleção dos lutadores, e disse que houve o que aconteceu foi um problema de comunicação, porque lá eles fazem na base do improviso, sobe os dois no ringue, você faz A, eu faço B e acabou. E aconteceu que ela não conseguia se comunicar, foram problemas de comunicação, de que golpe vai fazer, o que faz agora, o que fazer depois, que para quem não acredita, ou para quem acredita, a luta livre realmente tem isso, até por integridade dos atletas e do combate. Exato. E aconteceu isso dela não conseguir se comunicar. Mas se não fosse esse problema, hoje com certeza ela ia estar estourando na WWE. É, exato. E ela tem um porte meio China, meio Bad Phoenix, né? Ela é forte, bem forte. Ela causaria baixinha, um impacto lá. Hã? Baixinha, 1,60m no máximo. Consegue ser menor que eu. Puta, isso é difícil, hein, cara. Você tem 1,65m. Exatamente, ela é menor do que eu, bem menor ainda. É, mas é aquilo, cara, né? Às vezes nos menores frascos vêm os melhores perfumes, hein. Às vezes não, mas enfim, a gente será o nosso amigo aqui, mas tudo bem. Eu tenho que fazer uma propaganda assim às vezes, porque eu tenho 1,90m, pô. Então, senão vão falar que meu perfume tá zoado, pô. Então, só porque vocês dois são baixinhos, vocês estão me sacaneando. Eu não vou tolerar isso, não. O dono dessa porra sou eu, hein. Opa, com licença, aqui o site está anunciando que eu que tomo conta, então, pessoal, não liguem para o que o Marcos está falando, quem toma conta aqui sou eu. Ah, é, sei, é, tá bom. Então, voltando ao assunto, a gente tava falando sobre os lutadores brasileiros aí que estão fazendo bonito agora lá fora, não é? Sim, sim. Então, exatamente. A gente tem esses três grandes exemplos, talvez tenhamos outros até. Eu não. É, Tem o lutador Márcio Reginato, que se eu não me engano, eu comecei a conversar com ele. Se eu não me engano, ele está na Argentina fazendo referee numa federação argentina. Temos lutadores brasileiros em federações uruguaias, um capoeirista e um mestre de judô, se eu não me engano. E é por aí afora, tem bastante pessoas se desenvolvendo. Esse brasileiro que você falou, capoeirista, se não me engano, é no programa 100% Lucha da Argentina, Exatamente. Da Telefé. Exatamente. É o Dorival. Isso. Eu lembro, eu vi esses dias o vídeo de entrada dele no YouTube. Se eu encontrar, também vai estar no link aí, nos links pra galera assistir. E até eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Reginato, porque ele ouve muito, ó. Ele acessa muito o site, então com certeza ele tá ouvindo também esse podcast aí, né? É, justamente, opa. Reginato, por favor, aparece que a gente tá te caçando e não consegue falar com você. Exato, um abraço. Ele deu uma sumida, né? É, eu procurei ele pelo Orkut, até, se eu não me engano, eu cheguei a mandar alguns e-mails, mas até agora eu não recebi resposta. É, daqui a pouco ele aparece. Então, nós temos aí exemplos muito grandes, né? Temos alguns menos conhecidos, por exemplo, eu não sabia desse tal Dorival, que estava nesse programa, entendeu? E é um programa que lá, na Argentina, é líder de audiência. Tem uma produção até bacana, tal, porque é aquilo, você vai começando a render, né? Então você vai tendo mais recursos para poder fazer um show mais bem preparado e tudo mais. E tanto que esse programa, o 100% Lucha, ele batia ali pau a pau de audiência com a WWE também. Foi uma informação que até o Reginato me passou, na época que o pessoal da WWE foi lá na Argentina, porque quem não sabe, a WWE tá passando lá também, começou em maio do ano passado, né? E aí, parece que, meu, lá o negócio tá pegando fogo, hein, bicho? E aí fica aquela dúvida de novo, assim, tipo, funciona lá e não funciona aqui, eu não entendo, assim, pra mim falta as pessoas acreditarem nessa luta ali. É aquela coisa cultural, cara. Eu acho que funciona pra gente também, cara. O que tem que haver, o que tá faltando às vezes também, além de outras coisas, é um pouco de boa vontade, sabe? Seriedade, levar a coisa a sério. Não, sim. Eu acho também que aquilo. Lá, por exemplo, como eu falei, tem um programa muito bom de luta livre que não deve estar lá agora, só já deve estar um bom tempo, entendeu? Então isso foi trazendo pro telespectador uma curiosidade maior sobre a luta livre, foi começando a acompanhar mais a luta livre como o show que ela é, né? Não como uma luta. Porque hoje em dia é muito comum você ver aqui, a pessoa ouvir falar de luta livre e falar, não, é marmelada, é palhaçada, é circo, entendeu? E infelizmente impressões que acabaram ficando de alguns programas errôneos e mal produzidos que tivemos, né, recentemente. A gente tinha bastante programa realista, até a nível internacional, se eu não me engano, que a gente estava se referindo à época de Aquiles e Ted Boy. Após isso, eu teve uma nova geração, né, lutadores que, infelizmente, o programa não agradava tanto e que acabou fazendo valer essa classificação de circo, acabou literalmente queimando a luta livre. E a gente está lutando para reerguer esse cenário para o nosso lado, né? E até essa conotação aí que é feita, tal, de comparar a luta livre com o circo, tal, também vem também da cultura, porque a luta livre brasileira, ela começou no circo. Não só a brasileira, né? Muitas outras também. A americana também. Só que aí é aquilo, a americana, ela começou no circo, sabe, vamos colocar nos 60 e foi evoluindo até, sabe, tornar-se. Não, começo do século, cara. No começo do século? Por volta de 1905 a 1910. Puta, então, caramba, é antigo, né? Então a gente tá falando justamente de um país que tem aí mais de 100 anos de luta livre, sabe, rolando, tal, que foi começando aos poucos, que não era um espetáculo grandioso que é hoje, e foi se desenvolvendo. Nós aqui na Luta Livre Nacional, nós temos uma média de o quê? 50, 60 anos, entendeu? Começamos no circo, entendeu? Aqui o Brasil começou a luta livre no circo, seguiu um bom tempo no circo, até porque não tinha, já desde o começo, não tinha aquela estrutura para se fazer um show num ginásio todo o tempo, e depois ela foi aparecendo, do mesmo modo que depois foi caindo também. Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando pra gente entender a situação da luta livre. Não é porque as pessoas querem, não é tanta falta de interesse dos envolvidos, é também uma série de dificuldades que podem acabar fazendo com que essas pessoas se desinteressem, Deixa eu comentar uma coisa aqui, enfim, um pouco fora, mas é só por uma curiosidade interessante. A luta livre, não há uma certeza quanto a isso, mas uma das ideias que se tem de como é que começou isso, a luta livre tem, acredita-se que tem uma certa ligação com as lutas celtas. Com as lutas celtas? Sim, sim. Que foram, enfim, que eram lutas de demonstrações de força física do povo celta, né, que é um povo bárbaro que vivia mais ou menos ali é o que hoje é Inglaterra, Irlanda, uma parte da França, por ali, né? Exato. E, enfim, essa coisa foi seguindo através, culturalmente, até chegar nos Estados Unidos através dos imigrantes irlandeses. E aí foi se tornando... No final do século XIX. Aí a gente tem um começo dessa luta livre moderna aí, que também tem ligação com aquelas coisas gregas e tudo mais, né? Da luta catch as you can, coisas do tipo, que seria pegue como puder, e aí acabou estabelecendo-se regras e surgiram as lutas olímpicas, e daí começou os loucos a se baterem com cadeiras e fazer todas essas coisas divertidas que a gente assiste na TV, e deu-se no que deu, e hoje temos a maravilhosa luta livre. Só dando uma pequena correção, esse Catch as You Can, na verdade, era, se não me engano, Catch as Catch Can, que era um programa de televisão americano, que a tradução seria Pegue Como Puder Pegar, né? E a partir daí, variantes também foram determinando o estilo da luta livre, né? Justamente. Foi uma partida... aquilo que pegou moda, né? E aí o pessoal foi adaptando para transformar isso num espetáculo de entretenimento. Sim. Até porque, de novo, voltamos à questão de cultura. O Brasil tem a cultura de passivo, de se tem uma coisa tá bom, se não tem tá bom também, tem outras coisas. Já nos Estados Unidos é cultura de louco. A gente pode ver nitidamente que os Estados Unidos gostam de doideira. Você vê um cara voando, caindo de cabeça, é super divertido, vamos idolatrar esse cara porque ele cai de cabeça e levanta e sai andando. Então deu resultado por causa disso. Era dois retardados se matando, um deu uma cadeirada no outro, tacou um tijolo no nariz do outro e todo mundo ficou feliz. Eu ainda posso estar errado. Desculpa, agora só comentar. Eu ainda posso estar errado, mas eu acho que o que acabou acontecendo é um preconceito muito grande e que as pessoas vão se superarem isso, elas vão se amarrar no que é o espetáculo da luta livre, assim, quem já não gosta, né? Porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que nem sabe que ainda tem, sabe? Isso aqui é interessante. Poxa, você fala de luta livre, mas ainda tem luta livre? Sim, ainda tem luta livre. As pessoas não sabem disso. Exato. Na época que eu era menino, que estava terminando as exibições da WWF na Manchete, que foi quando eu comecei a acompanhar, eu descobri a WWF, a luta livre através da WWF, que era a WWE, né, até o ano 2001. E passava na Manchete, na Rede Manchete, com narração do Carlos Valadares e comentários do Bob Léo. E o que aconteceu nessa época, até uma coisa que é legal a gente lembrar, havia um intercâmbio entre a luta livre nacional e a luta livre americana. Porque enquanto o Bob Léo recebia material da luta livre americana para passar aqui na televisão, ele enviava luta livre brasileira para o pessoal lá nos Estados Unidos e passou na televisão. Hoje eu até conversei com o André, que é também membro das comunidades tal de luta livre no Orkut. Um abraço. Um abraço pro André até. E ele falou que ele tava assistindo o Raw essa semana aí ao vivo, através de sites na internet, e tava um rapaz americano falando com ele sobre a luta livre brasileira. Que na época que ele era menino, ele assistiu muito na televisão a luta livre da época da equipe do Bob Léo e tal, e essas coisas. Então, tipo... Mas falou bem, cara? Bom, ele falou razoavelmente, né? No quesito de proporção... A luta livre nacional não estava boa. A gente estava num período que a luta livre brasileira já tinha começado a sua decadência. Sim. Então é uma coisa que acho que não agradou muito ao gosto americano, que já estava acostumado com a produção do naipe da super WWF. Espetáculo, né? Exato. Com um cara que tinha com um mullet e bigodão fazendo pose de forte usando a camiseta Hulkamania, batendo em toda... Exato, mas se você for pensar bem, naquela época a produção já era bem menor do que é hoje um espetáculo da WWE. Ridiculamente inferior, não tem nem comparação do que era com o que é hoje. Exato, só que aquela produção ainda tinha seu grande mérito, porque não deixava de ser grandiosa, entendeu? Sim. Então, pros nossos padrões, né? Pros nossos padrões, sim. Então, o americano que recebeu a luta livre brasileira, ele tomou um susto, porque ele recebeu um material que pra ele era o mesmo material americano da década de 60, entendeu? Ou das federações índias, que eram bem menores que as próprias federações índias, né, infelizmente. Exato, exato. Acho que bem inferiores ainda, porque a gente fala de federações índias que atraem tanto público, ou até menos do que a nossa aqui, como foi o caso de Peruí, por exemplo. Tem federações índias cultuadas lá nos Estados Unidos que não atraem 4 mil pessoas. Exato, pra você ter noção, essa semana passada a gente teve um show do Raw, da WWE, feito em alguma cidade dos Estados Unidos, eu não me lembro o nome agora, que deu 4 mil pessoas, entendeu? Por quê? Não... WWE. Exato. Vejam bem. Estamos falando da WWE. Mas só para eu voltar aqui no tópico que eu tava falando, que era sobre desconhecer a luta livre nacional, o que aconteceu? Eu assisti a WWF na época 94 até 96, mais ou menos. E 3 anos depois, rolou o programa Campeões do Ring. Foi na Rede Record, na época do Bob Léo, né, com vários outros lutadores: Mozart, Mecânico Paulão, o Homem Montanha, Poderoso Neves, e ainda com a narração do Carlos Valadares. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, cara, tipo, ainda tem luta livre no Brasil. Eu vou assistir, logicamente, né? E, sabe, era uma coisa que eu também não sabia. Eu pensava, luta livre no Brasil tinha existido anos 70 e pronto, acabou. Entendeu? Acabou, sim. E foi isso. Alguém morreu? Desculpa. Não, foi aquele ficou todo mundo quieto. Com aquele momento de silêncio poético, né? É, passou, desculpa. Passou um sentimento. É, exato. Você quebrou o raciocínio dele, tá vendo? Como você é besta, agora você inventa outro tópico pra falar. Não, mas é uma coisa que vale bem a gente ressaltar, porque muita gente ainda desconhece, entendeu? Hoje já são muito poucas por causa da internet. Justamente, por exemplo, quem tá ouvindo o nosso podcast já sabe que tem a BWF, entendeu? Mas ainda não tem muito material pra se ver, mas já sabe que existe ainda, a luta livre ainda está viva e sempre esteve tentando se manter, mesmo com as dificuldades culturais e econômicas que a luta livre enfrenta hoje no país, né? Sim. E com a dificuldade de encontrar locais adequados para apresentação. Exato. Tem muita gente, quer ver? Eu já bati o olho em e-mails desse tipo. Poxa, mas se vocês vierem no Rio, a gente vai... a gente tem dificuldade, né? O pessoal que tá trabalhando... Eu falo a gente porque eu tô treinando, eu já me considero parte desse... Exato. Né? Essa coisa toda. Mas as pessoas falam... Tipo, a gente tem dificuldade, às vezes, de sair aqui para um bairro. De repente a gente tem dificuldade de entrar no bairro, levar o nosso equipamento, receber bem os nossos lutadores que estão lá e que estão se esforçando. Então, tipo, a gente adoraria, eu tenho certeza que todo mundo, os organizadores, as pessoas, sabe, adorariam fazer um show no Sul, no Nordeste, no Rio. Mas é difícil, não basta essa vontade, né? Exato, é aquilo que... Justamente, é aquela coisa, vai 10 carinhas do Rio de Janeiro e fala, não, se tiver a gente vai. Pô, meu, 10 caras não pagam o cachê de um lutador. O lutador não vai se dispor a sair daqui de São Paulo, de graça, lindo, bonitinho, com a sua malinha, pra fazer uma luta. É impossível, é inviável. Exato, porque nenhum patrocinador vai fazer um show pra 10 pessoas, entendeu? Com certeza não. Porque hoje em dia, como funciona aqui no Brasil, nas lutas livres, pra quem acompanha e tal... A luta livre hoje em dia no Brasil, ela tem rounds, entendeu? Que funcionam pra divulgar um produto de algum patrocinador, entendeu? Tem propaganda no começo e no final, entendeu? Porque é necessário, porque é o único modo viável que as companhias brasileiras, por enquanto, estão tendo pra... o único modo viável que elas têm de conseguir patrocínio. E isso eu não falo de uma ou outra, não. Tô falando de todas. Campeões do Ring, que é a BWF... A companhia do Bob Jr. fazia o esquema de rounds. tinha patrocínios, entendeu? Nesses rounds. O Gigantes do Ring, do Michel Serdan, também tinha patrocínios, entendeu? E é uma coisa que está sendo necessária. Porque o patrocinador, ele ainda não se sente interessado em investir num espetáculo que a maioria do público não acha mais interessante. Então teve muita gente que me perguntou, ah, o que, que você acha da chegada da WWE no SBT, quando a WWE estava chegando? Eu falei, eu acho isso ótimo, porque isso vai despertar de volta o interesse das pessoas para a luta livre. E aí as federações brasileiras vão se beneficiar, todas vão. Sim, e a questão, as pessoas reclamam, Jorge, também outra coisa que a gente vê muito constante, poxa, round. Sim, é um mal necessário, né, o que o Marcos estava falando, assim, é um mal necessário por enquanto. Ah, a gente não quer, eu não quero assistir uma luta com round. Então, a nossa participação é importante nesse ponto, sabe, vamos lá, vamos assistir, vamos ser, sabe, o público é importante, quando tiver público, as coisas vão se ajeitar, sabe? Mas nas condições que estão, não dá, cara. Não, sabe? É o famoso probleminha que nós temos no Brasil de, ah, se não for assim, eu não faço. Exato. Se não for tão legal quanto a WWE, eu não vou assistir. Se não tiver um lutador tão fudido que nem fulano, eu não vou. Tipo, não dá valor. Se você não dá valor, se você não investe, a coisa não rende. Se você tem um filho e não cria, ele morre vegetando. Não, falando sério, ninguém tem que ir fazendo favor. Lógico. Com certeza que não. Não tem que ir favor, né? Pra ninguém. Não é, isso não é uma coisa, enfim. Agora, é o que eu falei, eu não entendo. Sabe? Um dia alguém vai poder me explicar, talvez ou não. Você tem. Isso aqui, você tem um luta livre aqui. Você tem outra? Não, você não tem outra. Você gosta do luta livre. Porque, sabe, ainda não entendi, ninguém me explicou de uma forma boa porque que não vou ver isso. Não, então, mas é que hoje em dia, muitos dos fãs da luta livre internacional acabaram criando um preconceito, que eu não digo bem que é um preconceito que foi adquirido por, sabe, porque, ah não, porque é infinitamente melhor a luta livre internacional. Foi um preconceito que foi adquirido porque ele perdeu as esperanças de que o cenário vai mudar, entendeu? Só que aquilo, a WWE, quando ela entrou no ar, quando ela começou as suas atividades, ela estava num risco também, porque ela estava mexendo com algo totalmente novo, que ninguém conhecia, entendeu? E que era aquilo, podia dar certo, como deu, entendeu? E hoje é uma empresa de nível mundial, sabe, que passa em mais de 130 países e tudo mais. Marcos, justamente, uma opinião sincera, sem, digamos, sem, vamos falar assim, sem escrúpulos, sem censura, sem porcaria nenhuma. Se a gente bota uma porcaria de um programa nacional na rede de televisão, ninguém vai ver. Todo mundo fala que é merda, todo mundo fala que é porcaria. Aí você traz uma porra de um programa internacional que tem um nome em inglês, que é bonitinho, todo mundo vai ver. Pode ser o infeliz que for, pode ser o cara multimilionário, como pode ser o cara que tá mendigando. Ele vai parar e vai assistir, ele vai dar valor. A gente esse preconceito de achar que o que é nacional é uma bosta. Não é uma bosta. A gente tem que abrir os olhos pra gente. Não é em tudo, Igor, porque até aí, por exemplo, você não vê pessoas com preconceito do futebol nacional. Entendeu? Tudo bem, só que o futebol é uma coisa que tá na cultura. Se não, é uma coisa que tá fora da cultura, se tá fora da cultura, o pessoal não quer saber. Não, mas pense assim, olha, o futebol, ele surgiu aqui, entendeu? Também por estrangeiros, entendeu? Charles Miller trouxe futebol pro Brasil. Isso, agora você pergunta pra quantos fãs brasileiros, quem que sabe disso? Vai no meio de uma torcida, vê quantos sabem disso. Ninguém sabe. Exato, mas só pra você ter uma noção de como funciona. Entendeu? O que que acontece? Eles também começaram mal. Então, começaram mal. Quando começou, ficou mais ou menos, acho que um ano tal, só com um ou dois times. Sabe? Só existiam um ou dois times de futebol. Entendeu? O Saudoso de São Paulo e mais alguma outra coisa. Era o São Paulo Athletic Club, que não tinha nada a ver com o time atual do São Paulo. Entendeu? E São Paulo. E um outro time que eu não me recordo que era. E nesse São Paulo Athletic Club, o Charles Miller foi jogador. Então é aquilo, começou também muito mal, começou também carente de patrocínios e tudo mais. Só que conforme o tempo foi passando, foi se abrindo espaço na mídia, o futebol foi começando a se tornar um gosto popular. Nada impede a luta livre de ter um gosto popular. O problema é que é o seguinte, aqui no Brasil, naquela época não existia televisão, então ninguém sabia do futebol lá fora. O futebol justamente aqui, o que você assistia no campinho de casa estava bom. Então o futebol aqui era uma coisa inovadora. O povo hoje não vê a luta livre brasileira como algo inovador. Ele já teve a informação de que existe em outros países e que está muito mais desenvolvida. Então, justamente, povo... só que não custa nada você apoiar um pouco o que é seu, concorda então, comigo? Então, exato. É isso que falta. O público brasileiro vê a luta livre nacional como algo inovador, entendeu? Como algo que está tentando quebrar barreiras e, posteriormente, até fronteiras, entendeu? Eu faço uma comparação rápida, talvez que nem seja tão, tenha nada tão a ver, assim, as pessoas podem falar isso se quiserem, eu não ligo. Mas, por exemplo, você tem... Por que que você vai ver uma banda de rock, assim, tipo, um cover, né? Tem pessoas que vão num bar sabendo que vai ter um cover ou que vai ter uma banda que vai tocar música própria, né? Eu vou muito. Então, por quê? Porque você vai lá e fala, pô, legal, eu gosto de música, vou lá ver. Exato. Então por que que você não pode ter esse pensamento? Ah, pô, eu vou lá, eu gosto de luta livre, vou ver luta livre, sabe? Tipo, ah, não é o AWWE? Não é o AWWE, sabe? Eu sei que não é, entendeu? E assim como o cara que às vezes numa banda independente não vai ser o Ozzy Osbourne, não vai ser o sabe, né? Mas ele tá fazendo a parte dele e o povo tá apoiando. Justamente, você vai se divertir, aí você cara, vê, sabe? Vai ser justamente divertido. Aí que você vê a citação do que eu tô te falando. Banda cover, quem que faz banda cover de banda nacional? Quando você vê um show, um festival grande, é só banda de cover internacional. Justamente. Não, a questão é assim, vocês não estão me entendendo. Eu não estou julgando que assim, o povo só quer saber do que é internacional. Não, eles dão valor para o nacional também. Só que na sua grande maioria, se você vê algum chamativo, no caso estrangeiro, a pessoa vai atrás. Porra, Big Brother, que porcaria que é o Big Brother? Todo mundo vê que é uma coisa, dá pra perceber que é combinado. Que nessa última edição, porra, quem que ganhou? Quem que foi o carinha que ganhou? Um cara que tá na mídia, um cara que já apareceu em clipe de banda na mídia, um cara que é totalmente da moda, que é, tem a tatuagem, o cabelinho e tudo mais. É um estereótipo, é um cara que já tava na graça do povo. Nas primeiras edições, qualquer um que entrava ganhava. Porque, ah, não, é isso, é aquilo. Agora, você vê público jovem, todo mundo acompanhava. Se a gente colocar um show de luta livre com banda de rock melódico e essas porcarias tocando, todo mundo vai querer ver por causa do show. Acabou o show, todo mundo rapa fora. Você entendeu? O pessoal só dá atenção porque tá na mídia. Se não tá na mídia, você esquece. A WWE tentou entrar aqui no Brasil e entrar na mídia. Infelizmente, teve esse problema. A gente não sabe se volta ou não. Mas a luta livre, mais uma vez, perdeu o seu espaço. Por enquanto. Não, possivelmente vai voltar. Entendeu? Possivelmente vai voltar, porque é aquilo. Tem emissoras que estão negociando para essa volta, entendeu? Então, eu não duvido que volte, até porque a WWE é um programa que pode render muito, entendeu? Mas se você for reparar, os níveis de audiência da WWE, do seu começo, do dia 5 de janeiro até a sua última semana, estiveram oscilando muito. Isso acontece também por causa dessa cultura. Então, não é só a luta livre nacional que se afeta com isso, porque a gente tem relatos de federações brasileiras que quando tiveram no ar, e isso eu digo as duas últimas que tiveram no ar, Campeões do Ringue, Gigantes do Ringue, chegaram a ter ótimos níveis de audiência, entendeu? Não, mas sim, também justamente. Mas também chegaram a ter níveis baixos. Isso é por causa justamente desse choque de cultura. Entendeu? E outra, né, o Marcos, a questão, enfim, isso não, a gente não pode nem falar do público, mas é o seguinte, tipo, é uma coisa nova e demora, as coisas novas demoram para se estabelecer mesmo. Exato. Né? Você vê um negócio, um cara abre um bar, ele vai demorar para se estabelecer naquilo, porque é uma coisa nova. Lógico. É a teoria é mais ou menos a mesma, assim, nesse caso, sabe? É, a gente tem muitos exemplos, entendeu? Que você pode procurar, sabe? Muitas coisas que começaram no país tiveram que esperar até que a cultura pudesse aceitar ela de uma forma, sabe, que fosse parte de sua tradição, entendeu? Porque a cultura hoje em dia funciona assim. Se o negócio vira tradicional para você, você acompanha. Se é uma coisa mais de cultura pop, você acompanha por status, mas, ou diz que acompanha, mas não acompanha, entendeu? Então você tem que familiarizar essas coisas com as pessoas. Eu acho que esse é o lance. A luta livre, ela pode estar agora num período de cultura pop, que é justamente o quê? A luta livre, ela era um tipo de gueto. onde as pessoas que acompanhavam estavam num círculo restrito, né? Que eram poucas as pessoas que acompanhavam. A partir do momento que começou o programa na televisão, tal, muitas pessoas começaram a acompanhar só por ouvir falar, não, porque olha, passou em 130 países e a líder de audiência no 130, entendeu? Justamente. Então o cara vira e fala, não, então é uma coisa pop, eu quero ver pra ficar antenado. É, quando no caso até, assim, falando a nível nosso, assim, uma coisa que me surpreendeu, mas ao mesmo tempo já era um pouco desesperar, a partir do momento que entrou a WWE no ar, o número de membros na nossa comunidade da BWF subiu surpreendentemente. Exato. Eu era, quando da comunidade, era de 3 a 4 membros, no mínimo, entrando por dia. Ou seja, precisou vir o estímulo de fora para que o pessoal acordasse para o que tem dentro de casa. Talvez não acordasse, eu acho. Eu acho que isso é uma outra coisa. Como eu falei, as pessoas não sabem que existe luta livre no Brasil, às vezes. Exato. Porque se isso não é divulgado. Chega, porque as pessoas tomam um susto quando a gente fala, pô, mas a gente está aí ainda. Mas está aí ainda? Como assim? Tipo, eu não sabia, sabe? É, porque é aquilo, é como eu te falei, Igor, a gente tem aquele lance do pessoal que, porra, tá ouvindo a gente agora, sabe que tem, entendeu? Sabe que tem porque tá vendo aqui pelo site e tudo mais. Mas temos também aquelas pessoas que também assistiram WWE e tudo mais, que não tem internet, entendeu? Ou não frequentam esse tipo de grupos de discussão e sites e tudo mais. Então tem gente que não tem a mínima noção do que é a luta livre nacional. Uma coisa também, ó, pra você ter noção, lá o show de Peruíbe. 4.500 pessoas, entendeu? Muita gente pro lado de fora, que não conseguiu entrar porque lotou, a polícia tava barrando, entendeu? Porque não dava, ia virar uma, sabe, um vucu-vucu da porra ali, entendeu? É, até desculpem o palavrão, vai o pi aí já pra censurar. E... Não, todo mundo tá acostumado com o palavrão, não vamos censurar que vai dar na mesma merda da WWE, vai começar a cortar, o povo não vai mais querer ouvir. Não, então, mas aqui a gente não tá, meu irmão, a gente não tá cortando cadeirada, peraí, vamos fazer um negócio de maneira educada também, né, vamos seguir pela educação, porque temos crianças que estão ouvindo, entendeu, então a gente não pode chegar a esse ponto extremo aí. É isso aí, não pode ficar falando porra, merda, caralho, que isso não é, né, um negócio assim. Vai ficar muito pesado essa bosta, né? Essa porra vai ficar muito pesado esse cara. Deixa eu falar esse negócio aí, então beleza. E aí aquele lance lá em Peruíbe, meu, muita gente não tava sabendo, sabe, de sites que cobrem isso daí, de comunidades. Meu querido, você sabe qual que é o meio de divulgação deles? É panfleto. Panfleto, você sabe o que o nosso querido saudoso amigo Jeca Tatu Cardoso faz? Saudoso ele vai por quê? A caráter, ele vai a caráter de escola em escola da cidade fazendo propaganda da luta. Exato. Manja quando tem excursãozinha de play center que vem os bichinhos da noite do terror na sala. É exatamente o que eles fazem. Então. De escola em escola, sala em sala, turno por turno. Porque as pessoas precisam saber que existe aquilo ali. Justamente. É a nossa coisa. Ô Igor, você falou saudoso aí, eu tomei até um susto, cara. Por quê? Porque o Cardoso tá vivíssimo, cara. Ué, não pode ser saudoso sem estar morto? Não, saudoso é pra quem já deixou saudades já. Não, saudoso de muito saudável, pronto. Eu mereço, cara. Muito, muito palhacinho. Cala esse, boca, esse anão, ter. Vai. Anão, tá bom, vai. Se você é grande, é maior o tombo. Vai, continue o papo. Não, então é isso que a gente tem que sempre ter na cabeça. Lá a divulgação funciona dessa forma, mais extrovertida, mais direta, entendeu? Abrangendo, sabe, um público que não conhece o material e vai lá pra conhecer, entendeu? E você vê a fórmula que sucesso que deu, entendeu? E a gente tem que lembrar também que a gente fala de internet, mas as pessoas que têm acesso à internet no Brasil ainda são muito pequenas. Poucas, né? Não é todo mundo que tem acesso ainda. Não, é, até. Então, não é que é um número baixo, Matheus, é que o lance é o seguinte, o número é alto, entendeu? Relativo ao proporcional ao país é baixo. Não, né? Sim, é. Relativo ao proporcional ao país é baixo, sim, mas se você for. Isso, pensar... com relação à proporção, é realmente, falando complicadamente, a gente tem que levar em consideração, acho que até o que o Marcos ia colocar. O acesso é grande, mas não que todos tenham o seu computador e seu acesso para estar vendo qualquer hora. Tem gente que vive de lan house, paga uma horinha, duas horinhas, assiste e acabou. Nesse tempo você vai ver coisas úteis, você não vai ficar procurando cultura, procurando coisas divertidas. Você vai chegar a fazer algum trabalho, alguma coisa, inclusive é característico nosso, e acabou. É simplesmente isso que acontece. Era, eu ia dizer mais ou menos isso, só não era com essas mesmas palavras, né? É aquilo, o que eu ia dizer mais ou menos, mas tá enquadrado aí no que o Igor falou. É que o pessoal pode ter bastante aí, a gente pode ter até bastante gente com internet, mas poucos desconhecem da luta livre. Entendeu? Poucos desconhecem. Poucos você conhece a luta livre. É porque, ó, eu quando comecei na internet fui procurar vídeos de luta livre, eu fui procurar porque eu já conhecia. Agora, se a gente lidar com uma galera mais nova que não chegou a assistir a luta livre e tudo mais, e não conheceu a WWE, vamos supor que ela não tivesse passado e o cara não conheceu, até hoje ele não iria saber o que é luta livre. Entendeu? É, também justamente até o lance também do preconceito. Tem muita gente que se barra de ver por causa do preconceito. Eu mesmo jogava bastante joguinhos do PlayStation 1, brincava bastante. Foi por onde eu conheci, né? A luta livre. E no primeiro contato que eu tive com o computador, com a internet, que foi no caso da, na casa de um primo meu, eu entrei no site e cheguei pra ver o site da WWE. No caso, na época, era WWF. Na primeira coisa que eu ouvi foi isso, é coisa de viado, não acredito que você está acessando isso, tipo, retrai a pessoa. Aí uma pessoa não vai se meter a entrar numa lan house, num lugar público cheio de gente, e acessar um link de coisa de luta. Vai, aparece, eu não quero nem saber, meu irmão. Eu chego na lan house, cara. Eu já abro o YouTube e boto Big Daddy V sem camiseta em tela cheia, tá ligado? Não, mas Big Daddy V é uma coisa escrota, isso daí o pessoal ri. Se o nego vier pra mim falar merda, eu dou um switch in music no cara que, meu, foda-se, entendeu? Então, justamente, a ideia não seria nem assim isso, seria uma coisa engraçada, ver um Big Daddy V que é um ser escroto. Uhum. Mas você coloca um fisiculturista, por exemplo, tipo Rage, ou um Randy Orton, que são lutadores que lutam com roupas menores. Uhum. A pessoa chega e fala que é coisa de viado. Isso até é aí, até aí, pra gente não é. A galera assiste. Até aí a galera assiste MMA e tá aí, cara. Justamente, só que MMA os caras dão porrada de verdade e se bate de verdade. Eu tive o caso de chegar a ver isso. Eu treinava luta livre e meu irmão treinava comigo. O meu irmão mais velho vivia criticando. Ele tinha a moral de falar pra mim que jiu-jitsu e submission fight era coisa de macho. Ou seja, eu treinava luta livre completamente vestido, eu era viado porque eu relava no outro cara, mas não era para machucá-lo, era por esporte, por brincadeira. Isso é uma besteira. Eu vou te falar por mais uma coisa. Por que isso é besteira? E é mais uma coisa que as pessoas têm que passar. Ah, blá blá blá, é porque isso aí é de sacanagem. Faz! Entendeu? Não, é esse é o complicado. Já convidei lutadores de Vale Tudo a participar de treinos comigo e eles desistiram. Exato. Tipo, a pessoa tanto fala que acaba por não valer nada o que ele falou. Não, exato. Só pra eu encerrar aqui, porque o nosso tempo já tá mais que estourado. Eu cheguei na época que nós estávamos treinando numa academia lá na Zona Leste, que a gente treinava luta livre. Tinha o pessoal também que treinava o jiu-jitsu, né? E sem querer, sabe? Sem querer fazer pouco caso do esporte de ninguém nem nada, mas o treino do jiu-jitsu, pelo menos os que eu pude acompanhar ali e ver o pessoal treinando, não era tão puxado como era o da luta livre, entendeu? Porque, inclusive, o jiu-jitsu é uma luta de chão. É uma luta onde você vai pegar o cara, vai geralmente tentar acabar com ele por chave. Se você tem porrada, mas é uma luta muito mais base, entendeu? Enquanto a luta livre, você tem que ter um condicionamento físico para justamente aguentar todos os tipos de movimentos que a luta proporciona. Inclusive, Marcos, eu me lembro bem, aliás, é até legal, assim, a galera do jiu-jitsu curtia muito ficar assistindo o nosso treino, eles gostavam bastante, assim, né? Tinha uma galerinha que ficava lá assistindo o pessoal treinando e tudo mais, exato, era legal isso. Exato, a gente chegou até, o pessoal do jiu-jitsu passou pra gente muitos treinos de resistência no final dos nossos treinos de 2 horas, onde eu já tava morto e queria ir pra casa, né? Mas... E aquela coisa, infelizmente, a gente acaba sofrendo esse preconceito porque o que vale no Brasil é o cara que faz, o cara fodão, o cara parrudo que chega e bate no adversário. Só que na hora que o cara tem que se submeter a ser um bom ator, um bom lutador, ter resistência, mexer com o público e tudo mais, o cara rega, porque ele sabe que ele não dá conta, então ele vai querer apanhar e bater e acabou nisso aí. Exato. O cara não vai querer saber de seu espetáculo, ele vai querer saber de participar do espetáculo batendo em alguém. Exato. É isso que vai valer. Não, então, e bom, é isso aí. Acho que. Encerrar, né? Já vamos encerrar, já estamos mais de uma hora aí, né? Então. Bom, a gente falou hoje sobre luta livre brasileira. Espero poder trazer quem sabe no próximo programa algum lutador pra gente, sei lá, conversar, né? Via Skype aqui, como a gente faz os nossos podcasts. E aquilo, nosso podcast, só pra ressaltar, diferente da WWE Brasil, ele agora é um podcast quinzenal, ou seja, a gente volta daqui a 15 dias, justamente porque a gente não tem mais tempo pra poder fazer toda semana, mas é isso aí. Assim, não esquece de passar o Marcos, o contato da gente aqui pra vocês. Pra e por que, que o Marcos tem que passar? Passa você, você já tá falando, manda bala, mano. Não, relaxa, não, vai relaxa. Você que quiser escrever pra gente no podcast, olha, tranquilo, você faz o seguinte. Escreve pra podcast@portaldalutalivre.com. podcast@portaldalutalivre.com. Manda seu e-mail que a gente lê aqui no ar, ou não, né? Dependendo da nossa boa vontade, é lógico. E daqui a 15 dias nós estamos de volta, e é isso aí, galera, se despeçam aí. E de repente, se você mandar um e-mail, você pode ganhar alguma coisa ou não também. Isso aí depende muito do nosso humor e do nosso bolso. É, isso, né? A gente vai querer passar. E da sua participação também. Isso, a gente vai passar o próximo programa, também depende de nós, porque a gente faz porque a gente quer, e quem manda é a gente, e fica quieto, você foi, ouve quieto, tá bom? Exato, se quiser, talvez a gente zoe, talvez não, então, é aquela coisa, aqui a gente... E se quiser bater em alguém, a gente disponibiliza o Marcos, porque ele é grande, ele aguenta bastante pancada, e por aí vai. Exato. Agora, se você quiser também, Marcos, fala como é que o cara assina isso aí pra aqueles negócios do iPod que eu não conheço, porque eu sou pobre, assim. Então, justamente se você quiser assinar o podcast e tal, até a gente agradece muito, você coloca aí no seu alimentador aí, no seu agregador de podcasts, o seguinte endereço: é www.portaldalutalivre.com/pod.xml, ou se não tem o link aí na página, deixa de ser preguiçoso e clica. Ou não, ou você baixa. Ou não clica, ou não ouve também. Se não quiser ouvir, a gente entende, mas fica triste, né? Aqui você decide, mas se você puder ouvir, a gente agradece. Bom, vamos encerrar, que a gente já falou muita... Né? Vamos parar, que a gente já falou muita vez. Já está perdendo a classe. Vamos encerrar. Vamos encerrar, então. Um grande abraço para vocês, e semana... Que o microfone e fala direito, palhaço. Na próxima quinzena, a gente volta. Vocês agora já foi. Eu ia falar, eu pensei que vocês iam se despedir. Eu vou dar tchau, não. Eu pensei que vocês iam se despedir. Ah, vocês são tão... Eu tava aguardando o Igor, assim. Eu tava aguardando o Matheus. Vocês são engraçados, hein?